Alfa 3520 é o Sol. Escuta. É, após decolagem, mantenha a proa até 2500 pés após iniciar a curva direita na saída Aron. Após decolagem, mantenha a proa até 2500 e após a curva direita, perca da saída Aron 3520. Tem o 3520, sou autorizado para o feedback, reporte quando pronto. Tá, somente relembrando, pista em 1228. 3520, reportando para o saque. Salvador Star 3896, boa noite. Boa noite, Romeu, desce via chegada, Cali, nível 0, 2010, ajuste 1.36, via chegada. Via chegada, 2000, tá, 3896, o ILS pode ser o da 28, o X-Ray? Relativo, após a posição Cali, autorizado para o Serra Vita 364. Cali 364, obrigado. 0.96, autorizado o taxi via Juliette Alfa, mandou pronto de 295.14.TH. Voo 9030, autorizado Aracaju, nível 230, decola da pista 28, mantém a proa até 2510, após iniciar a curva direita, no perfil da subida Aru, acione no transponder 5022, controle Salvador, opera em 120 do Sumo 8. Poderia confirmar a saída para o 23? Afirmo, saída Aron, após Aru, Aracaju. Autorizado Aracaju, 230, decola da 22, vai manter a reta por 2500, a foto por 2500, a perfil da Aron, transição Aru. Aciona 022, controle 208, voo 9030. Voo 9030, correto com o pensamento, é parte para o feedback. Próxima. Comandante, avião 3520, ponto de espera 28, pronto. 3520 autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 190 graus, 289. Confirmando após decolagem, mantenha a prova até 2500 pés. 3520 autorizado, alinhar e decolar pista 28, a gente mantém para 2500 pés. Controle Salvador em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0, oito, já. Controle Salvador até 3520, a bandeira proa cruzar 1400 agora. 3520, sobe nível de voo 370. Charlie 363, agora o Charlie 386, reporte. Autorizado, sinal, reporte, autorizado, 386. É, pode fazer. Tá chovendo aí, hein? Só vou deixar. Vocês três aguardem, cópia. Três outro meia. Chuva leve sobre o campo, tá vendo? Ok, positivo. Gol 9030, sol. Tá, escuta, 9030. Somente confirmando, a pista usa 28, então a causa da aeronave deve ficar voltada para a Tatuí Índia. Tá, a gente tá ciente, já foi informado pelo operador aqui, né, que ele se atrapalhou. É, vamos ver com ele como é que ele vai ajudar a aeronave, mas foi informado e a gente já. Ok, ok. O TAN 3896 pode passar para a torre, pode chamar o vento? Chama a torre agora, 18-95, 3896. 18-95, perfeito. Salvador, é o TAN 3896, boa noite, confirmar o vento? TAN 3896, boa noite, vento 190 graus, variando entre 17 a 25 nós. O ajuste no 096, reporte quando visual com a pista 28. Tá, 3896, reporta aí, pessoal. É o gol 9030, só. Vamos se preocupar mais um pouquinho aqui essa área para repetir o avião, ok? Então por isso que estou tendo alguma dificuldade. Ok, ok. Muito obrigado. Gol 1173.4. Gol 1173.4. 23, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota Tesouro 0, Taubaté. Nicola da pista 28, mantém a proa até 2500 pés, após iniciar a curva à esquerda, no perfil da saída da EL, lida transição Mótiva, o transponder 5021, controle Salvador, opera em 1, 2, 0, 8. Correto, bom, 1-3-3, seu pote pronto para o pushback. Então, 3-2-1-6, no solo 3-9, ao liberar via Delta, chame o solo Salvador em 1-2-1-1, mantendo antes da ataque foi alto. 2-1-1, antes da alto. Solo Salvador, boa noite, então 3-2-1-6, livrou, mantendo antes da alto. 3-2-1-6, taxi via Alfa Juliette até o portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Ataque do gol 9030 com 1-34 a bordo, 2 horas e 20, alternando Salvador. Gol 9030, de passagem ao Airbus da TAM, ingressando Juliette para o portão 08, após prosseguir ataque, via Juliette, Alfa até o ponto zero da Gol. Quando lá chamei a torre, 1-1-8-9-5, ajuste o altímetro no 0-6. No 0-6, tem habilidade de Juliette Alfa, no ponto 0-2-2-2-9-5, após a aeronave da Telgo 9-0-3-0. Número 63, aguarde o parqueamento do Airbus da TAM 08 após iniciar reporta ataque. dia, Gol 9030, pronto, próximo do ponto 0222. Gol 9030, bom dia, autorizando a linha de decolar, pista 28, tanto 200 graus, o número de anões. A linha decolando 28, Gol 9030. Boa, 2500 pés, 2000, bom dia. Luna, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95. Juste altímetro no 096. Bom dia. Uma chalenta por 10 minutos, 4-6, de acordo com a cara. Autorizado, reporte para o terminal, PQS. Meu equipe, voo 9030. Salvador, vou te ver o voo 7-3, bom dia. A linha e decola, pista 2-2-200 graus, 2-4-9. Número 173, decolagem ao 56, mantenha a proa 2500 de cais, chame controle 120 do sinal 80. 08, pode ir. Vale, bom dia, voo 1173, passa 1400. Voo 173, sobe 360, via CBTO. Até a proa, até 2500. Feliz com essa instrução, mantém a via saída da EL, seguindo ao nível 300. Pode subir via da EL então, só 360. 173, solicitação do centro Recife que voa em posição Ognave. Chamá-lo agora em 1251, não fernando 3395, 1973. Ognave 351-3395, bom final de semana.